Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Já sabem que este é aquele programa que vai para o ar sempre, de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Pois é, nós cá estamos e com o objetivo de vos trazer nos próximos 30 minutos grandes hits da música de dança. E vamos nós, neste dia de sexta-feira, começar em grande. Vamos começar com os Depeche Mode, Master and Servant, a música que vai poder ouvir, a música que vão poder ouvir é esta música que vai abrir o nosso programa. Logo depois vamos ficar com uma grande música, All That You Want, música dos Ace of Base. É também um grande sucesso para escutar. E vamos acabar esta nossa primeira seleção musical com Luna e o tema Mambo. Também fez muito sucesso, é mais uma dança latina, mas é uma música repleta de energias positivas. E é isso mesmo que nós queremos, é que vocês tenham muitas energias positivas. Vamos à música, sejam então muito bem-vindos ao nosso Musicália. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Let's play. música na Antena Web. e são os próximos a entrar em cena com Honey, Honey, Honey, uma grande música dos anos 90, também ali em meados da década de 90. Uma grande música para curtirem, uma grande dance music para não pararem de dançar. Depois seguimos com Ordinary World, uma música dos Europa, com Nick Coleman. Vamos ainda ouvir, para terminar esta nossa seleção de três músicas, uma grande, grande música, Miss James, com A Fine Day. Lembram-se desta? É brutal! Vamos lá curtir estas músicas, sem dúvida que são grandes hits da música de dança dos anos 90, que não podem deixar de desfrutar. Vamos a isto! Acabarmos o nosso Musicália, com muita pena minha, mas tem mesmo de ser. Vamos chegar nos próximos minutos com mais uma musiquinha, só mais uma, mas esta é fenomenal. Lembram-se de Eartha Kitt? Where is my man? É uma música... Isto canta-se, faz tudo, porque é sexta-feira e é dia para estarmos animados e com energias positivas. Não é à toa, não é à toa que se faz a saúde a 100% lá no Canal 2, porque de facto é à sexta-feira que nós queremos energias em alta. E então, para que as energias se mantenham em alta, vamos lá ficar com Eartha Kitt e Where Is My Man, uma grande recordação da primeira metade da década de 1990. Fiquem bem, tenham uma boa noite, já a seguir Miguel Freitas para mais um Planeta Rock. Até para a semana! I don't wanna be alone.